3597, ação de identificação autorizado via BOMF, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Salvador, bom dia, voo 961 para a Galeão Central do Mato. Certo. 961, prossiga. Autorização, Galeão 380. A frequência do solo para a cópia é 121, decimal 1. Autorizado Serra Bravo Golfo Lima, nível 360, via Pernambuco 857 até Morto, saída da El Lelirume. Decolagem piscina 0, curva direita, transponder 5413, controle Salvador 120, decimal 8. Bola da 10, saída da Rio, Leda e Irumbi. Transponder 5413, o controle 208, com curva direita, gol 91. Protegimento correto, chame pronto para o estacionamento, gol 91. Pode parar. Limpo 06, tem livre decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 7 nós. Nove no meio, sua identificação autorizado via BOMF para 2000 pés, ajuste no 019. 2019, autorizado até 2000 pés, eu via chegar na BOMF, será que você voa na proa de pelo ou 99 no meio? É chegado 99 no meio. Chegado 99 no meio. Pro 06, decolou 07, controle 120, decimal 8. Chama o controle 1208, olho, 306. Controle Salvador é olho, 06. Tempo 06, contato radar, subo nível 260, via bomba. Eu poderia repetir a mensagem, saiu com interferência na fonia. Contato radar na decolagem, suba ao nível 260 via Momo. Descente 260 via Momo, olhinho 06. 3597, controle. Bloqueio 3597. Como por gentileza, se o senhor recebe no TQS aeronave na posição de 2 para 3 horas 13 milhas. Negativo, não recebe não, 2597. Copiado. Obrigado. No 3597, autorizado ILS, ajuste no 019. controle, o gol 9996. Possível. Pode voar na Proide Duna e interceptar para o meio espaço, para o gol 9996. 9996, seu número 2, tráfego precede, está 10 milhas à frente, mantém a chegada. Mas que vamos manter a chegada 9996. Olimpo 06, chame centro Recife, frequência 126, atenção, 12545. 12545, Olimpo 06. Controle Salvador, bom dia, 6225, na sua escuta. 6225, a sua identificação autorizada via BONF. Ajuste no 099, desça para 2.000 pés. Via BONF até 2.000, ajustado 1.019, essa não é 6225, fala da frente da porta. Da 3, 5 no 7, chame a torre 198, decimal 95. 9916, autorizado ILS, ajuste no 0. Autorizado ILS, 119, 9916. Aborda a zona 3 de 30 ao tempo. Fundo 961, táxi aprovado, seu ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8, décimo 95, NH1-0-9. 19, parte 1-2-9, vazou no ponto de espera do 961. Cruzado aí, Electric Servo, 9996. 9996, chame a torre 198-95. Torre 1895, gol 9996, obrigado. Salvador, gol 9996, mobília prestando, estabilizado aí, ele é sexo, hein? 9996, número 2, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 9996. Torre, Salvador, bom dia, gol 961, ponto de espera da 1-0, tá pronto. Bom dia, no 961, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém o 961. No 7, no solo, 2-1, no livre direita, 1-2-1, 1-1. Direita, 2-1, 1, boa. No 9. Livre pouso 1-0, gol 9996. Envia Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 623, 57, tá? Controle Oceano 6225, bom verde referências visuais, pode voar para a prova do STEM. Confirme? Confirme, Oceano 6225, senhor. Entendi, sua solicitação. Oceano 6225, tem referências visuais, solicito voar na prova do STEM, senhor. Tem que se modificar as regras ou solicitar a aproximação visual. Caso negativo, uma simples sabe? Autorizado DLS, ajuste no 099. Tá, visual, Oceano 6225. Na linha e mantém pista no zero. Vem mandar o 961. Tipo, no meio, no solo 24, livre à direita, 1-2-1, 1. Virando à direita, 1-2-1, 1-9-9-9-6. No 9-6-1, da Gol, a linha decola, pista no 0. Vento no 60 graus, 8-9. Linha decola, pista no 0, com 9 anos. No 9-9-6, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, 9-9-6. 961, decolou os 26, controle 1208. 08, boa. Pode Salvador, bom dia, Gol 961, decolando sua esposa. Gol 961, contato radar, Sudol 360. 360, 961. Estabilizou, 6225. 6225, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 6225, estabilizou, não sei se foi bem. 6225, bom dia, estou em contato visual, tem livre pouso, pista 10. Vento no 40 graus com 89. Livre pouso, pista 10, chama 6225. Meia 225 no solo, os 31, libra direita, 121, 1. Libra direita, 21, 1, meia 225. Alô, Salvador, bom dia, 6225, livrou, não se escuta. Canal 6225, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Controle Salvador, bom dia, gol 9093-220-0. Controle. Controle, gol 9093. 093, via Bonche, desce para 2.000 pés, ajuste no 099. 2009, na bomba, 093. Controle Salvador, bom dia. Gol 759. Gol 759, autorizado via Ponte para 4.000 pés, ajuste no 099. Via Ponte 4.019. Pode voar pelo ou Duna para o gol na 093. É chegado no 093. Tráfego Salvador, ponte azul 4040, informação gol. 3040, bom dia, informação Golfo Confer, autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, nível 360. Via rota do plano, Pêsulo 21. Saída Arbor, após boa posição, Elefa, DCT, Tozop, para interceptar, Pêsulo 21. Decolagem pistão 0, curva direita, transponder 5420, controle Salvador 120.8. Sente autorizado com Serra Bravo Charlie Fox, nível 360, via rota do plano, decolando da 10 com curva direita na saída Arbor, depois o Elefa, Tozop, intercepta do 021. 5420, transponde o controle no 208-4040. Protegimento correto, azul 4040, chame pronto para o estacionamento. Para a ponte 9. Azul 093, informe se recebe algo no TQS. Na posição de 1 para 12 horas, 8.5 milhas. Negativo, gol no 095. 093, autorizado ILS, ajuste no 019. No 019, autorizado ILS, vou no 093. Azul 4040 na ponte 9, agora está pronto para o feedback acionamento. Autorizado, chame táxi. Amaré táxi. Finalizou para ordem, mas 093. É minha torre 198, decimal 95. 295. 1759, autorizado ILS, ajuste no 019. Gente, autorizado, 1019. 093, tem contato visual, tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, contate 9. Livre pouso no 0, no 093. interceptando visual. 1759, chame a torre 19895. Obrigado, até a mão. Torre Salvador, bom dia, Gol 759. Gol 759, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Sim. Gol 1093, no solo 51, na livre direita, 1211. Livre direita, 211, 093. 9, torre 1895, quando lá, 4040, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gol 1093, tô lembrando. Gol 1093, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Gente, via Alfa, chamando antes da Juliette, 093. Solo Salvador, bom dia, Oceaner 6225 com a Golf, autorização Brasília, nível 380. Oceaner 6225, informação Golf confere, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, via Pêndulo 7. Saída Arbora após voo, posição Elefa. Decolagem pista na zero, curva direita. Transponder 5441, no controle de Salvador, no 20.8. 6225, autorizado Salvador, Brasília, nível 380, via Brasil 17. Decola na 10, curva direita, saída árvore, transição Elefa. Transponder 5441 e o controle 1288, chinês 6225. 1.20.8, controle. 120.8, 6225. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento 6225. Franco do Salvador, bom dia. Tá 3890, informação Golf, está no gate 10, 330, receba. 1093, Juliette, portão 07. Juliette, pro 07, 1093. Então, 3890, informação Golf. Autorizado o aeroporto de Guararapes, nível 330, via rota do plano de voo, decolagem piscina zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5432, controle Salvador 120.8. É, vamos autorizado 330 para rota conforme o plano. Roda 1-0, primeira curva esquerda, anterior da Puca, transição Jamo, Aracaju. 5432, o transponde o controle 208, tá? 3290. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento do gate 1-0. Chamará quando pronto, tá? 3290. 4040, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 4040. No solo 55, livre direito, ano 211. 211, 759. solo Salvador, voo no 759, derivando a São Francisco. Colagem pista 1-0. Iniciando no 04040. Decolagem 57, controle no 208, bom voo. 208, uma boa semana aí, até a próxima. Você também. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4040. Contato radar, subo a nível 360 via Arbor. Só para o 360 via Arbor 4040. Pesado direto Lefa. Vai Lefa 4040. Salvador, bom dia, 3597. 3597, bom dia. Informação Golf, aguarde cópia. Confirme o nível solicitado. 380, paciente da Golf, posição 6200, 3597. Paciente já prepara a saída Árvore, leva aguardando cópia. Paciente da 3597. Salvador, são 3890, são 3890. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame lá para o táxi. São 3890. 3597, copia. Prossiga, senhora, 3597. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, via Pêndulo 17. Saída Árvore Alessa, decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5497, controle Salvador no 20.8. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, 380, Upzulu 17. A saída é Arbo Elefa, Upzulu 17, decola 10, curva direita. 5497, o controle 120.8, da 3597. Santa 3597, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Gostaria.